Operador web 6749, gate 62, repetido o questionamento. Webjet 6749, autorizado, chame táxi. Camarão. Para todos. Oi, Salvador, é o Webjet 6700, está no 04, acionamento na posição posterior, pushback. Autorizado, reporte para o push, Webjet 6700. Chamada para o push. 49 na Alfa, pronto. Jet 6749, a linda cola pista 190, vento calmo. Linda cola na 190, 6749. Autorizado o táxi, alinhar e manter, fixo 1-0. O ajuste 1-0 no ONU. 1-0 no ONU, autorizado alinhar e manter, 1-0, Webjet 6700. Webjet 6749, decolar 202, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, bom trabalho a todos, obrigado, até. Bom dia, Web 6749, decolado, passando agora 1800 pés. Bom dia, contato da saída da Sabel 240, Web 6749. Presente, autorizado 240, autoriza da presente, direto da EL, condições visuais. Autorizado direto da EL. Direto da EL, 6749. Livre decolagem pista 190, vento calmo. Olha, livre decolagem, objeto 6700. 205, controle 119.35, bom voo. 1935, controle 1930. Salvador, bom dia, bilhete 6700, em subida, cruza 4000 para o 340. 6700, direto da Fava 340, vigilância. Direto da EL 340, vigilância, bilhete 6700. Bilhete 6749, chame agora o centro Recife, 1288 e alterna 3325. 288, 1335, 6749, bom dia. Bom dia. Zero, chama agora o centro Recife, 1288, é o terno 1-3-3-2-5. Centro Recife, 1288, é o terno 3325, 6700. 655 técnico 2425 tá 3067. Brasília, 2255, 2425, 3.